Acompanhe tudo do mundo dos esportes a partir de agora no Arquibancada MAC. E começou o primeiro Arquibancada Mackenzie do ano. E está no ar o seu programa diário sobre o mundo dos esportes. Este programa tem o apoio do Núcleo de Produção e Desenvolvimento Acadêmico do Centro de Comunicações e Letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Aqui quem fala é Andrei Viano, serei o seu apresentador de hoje. É, aqui ao lado esquerdo, Gabriel. Gabriel, boa noite. Qual é o seu destaque de hoje? Boa noite, Andrei. Boa noite a todos da bancada. Que saudade de fazer esse programa. Queria também desejar uma boa noite para os nossos ouvintes e lembrar a eles que eles também podem nos escutar através do aplicativo TV Mackenzie no Android e no aplicativo Mack News no iOS. O meu destaque de hoje vai para a vitória do Corinthians no clássico contra o Santos em Itaquera por 1-0. Timão tá surpreendendo, né? Ganhando de todo mundo. Léo, boa noite. Qual é o seu destaque? Boa noite, Andrei. Boa noite a todos. Começando 2017 aí com tudo. É, meu destaque vai para o Palmeiras, que venceu o Red Bull na sexta-feira por 3-1. E hoje, às 9h30, embarca para a Argentina para enfrentar o Atlético Tucumã pela Copa Libertadores. É, o sonho da América, o Verdão voltando ao sonho. Boa noite, Nicolas. Qual é o seu destaque? Boa noite, Andrei. Boa noite, companheiros de bancada. Boa noite, ouvinte. Meu destaque de hoje vai para o São Paulo. A vitória do São Paulo ontem sobre o Santo André no Morumbi por 4-1. E o Tricolor já se prepara para a Copa do Brasil na quarta-feira, quando enfrenta o ABC. Vitória com polêmica, né? Vamos falar bastante dessa vitória. Alan, boa noite. Qual é o seu destaque? Boa noite, Andrei. Boa noite a todos. Minha estreia aqui na arquibancada, muito feliz. Meu destaque vai para o Fla-Flu, que foi 3-3 disputado nos pênaltis. E o Fluminense foi o grande campeão da Taça Guanabara. Que jogaço, hein? Jogaço. Um dos melhores jogos que eu vi nos últimos anos aqui no futebol brasileiro. Então vamos lá, ano novo, novos integrantes, muitas novidades e muito esporte para você, ouvinte. Esperamos contar com vocês nessa nova etapa da arquibancada. Vamos lá, vamos começar falando do Palmeiras? Puxa a vinheta, por favor. O Palmeiras bateu o Red Bull em pleno Moisés Lucarelli por 3-0. Gol de William, Roger Guedes e Borja. Léo, esse jogo, Palmeiras jogou bem, participou. Borja vai vir para ser titular, para vestir a camisa? Olha, eu achei que no primeiro tempo o Palmeiras foi muito melhor do que no segundo. Inclusive, no jogo contra a Ferroviária, o Eduardo usou o mesmo esquema, a mesma escalação e deu certo. Acho que ele usará de novo na quarta-feira. Se o Borja tem que ser titular, eu não sei ainda, porque eu ainda acho que ele fisicamente ainda não atingiu o que ele precisa ter, né? Mas certamente uma hora assumirá a titularidade da equipe. Eu concordo, o Borja pelo menos está mostrando que já chegou com todo o futebol que ele apresentou antes no Atlético Nacional, né? Ele que é uma evolução, eu diria, acima do Alexandre e do Barrios também, que foi embora. Acho que o palmeirense tem que sim ficar feliz aí com a chegada dele e as esperanças estão completamente renovadas aí com esse novo atacante. É, claro, o Borja tem a sua parcela na vitória do Palmeiras, mas sempre falando bem do Zé Roberto. Eu gosto muito do Zé Roberto, ele joga de lateral, ele joga de meia, e sempre ter um cara mais experiente assim no time ajuda, e como tem o Renato no Santos, tem o Cícero no São Paulo, são jogadores que dão essa tranquilidade para os outros, né? Então o Zé Roberto tem grande parcela na vitória do Palmeiras, não nessa como nas outras também. É, com isso, acho que depois de um início conturbado do time do Palmeiras com o comando do Eduardo Batista, acho que o time vem se acertando e com o Borja fisicamente bem, acho que o ataque vai ficar mais forte ainda, Dudu jogando bem e acho que é isso, o Palmeiras só tende a crescer durante o campeonato e vamos ver o que acontece. Após a vitória do Corinthians sobre o Palmeiras teve 3 bons resultados. Vocês acreditam que encaixou o time, que o Dudu jogando pelo meio, o Keno e o Michel Bastos juntos é o time ideal, ou vocês querem colocar o Guerra, preferem jogar com o Borja, Zé Roberto no meio? O que você acha, Gabriel? Eu acho que, apesar de tudo, o Palmeiras tem se acertado às suas devidas limitações. Por exemplo, é muito difícil um time se acertar depois de perder grandes jogadores, como foi o Tchê, que está voltando agora, e também perdeu o Moisés. com o time que eles têm montado agora, o Eduardo tem conseguido os resultados. Eu acho que isso é muito louvável da parte dos jogadores. Por exemplo, o Michel está acostumado a jogar mais pelos lados do campo e jogar mais como um volante, ele tem se dado bem. Então, acho que o Palmeiras deu, não sorte, porque isso é muito merecimento do trabalho dos jogadores. O grupo parece muito unido. E também é louvável ver como um pouco da polêmica que tem cercado com parte da torcida, essas coisas da Mancha Verde, o grupo não se envolveu nisso. Os resultados têm vindo e essas coisas fora de campo ficaram fora de campo. E isso também é muito bom ver como o elenco ou o próprio clube mesmo está bem estruturado. Eu acho que como vem dando certo o esquema que o Eduardo tem montado, com o Zé Roberto no meio e o Gigi na lateral, eu acho que ele vai manter, né, com o Willian na frente ainda assim o Borja. A tendência com o tempo, isso eu tô falando para mais pro fim do ano, é o Guerra ser titular do Palmeiras, o Moisés voltar a ser titular do Palmeiras também, e aí o Willian obviamente vai perder a vaga pro Borja, né? Mas sabendo que o Eduardo tá gostando do esquema e o time tá ganhando, ele vai usar o mesmo esquema. E tudo que o Palmeiras fez até agora era treino para quarta-feira. Se o Palmeiras tivesse perdido todas as partidas até agora, mas ganhar na quarta-feira, é o que interessa. Porque pelo investimento que o Palmeiras fez, pelos jogadores que tem o dinheiro do patrocinador, tudo foi feito para o Palmeiras fazer uma boa Libertadores. Esse é o foco do ano no time. Houve um investimento, trouxeram Borja, trouxeram Guerra. Mas para vocês, para você, Nicolas, que time brasileiro está mais bem servido de centroavante? O Flamengo, o Atlético Mineiro, o próprio São Paulo ou o Palmeiras? Acredito que o Palmeiras está muito bem servido com Guerra, com Borja. Acho que o São Paulo está bem com Prato, o Flamengo com Guerreiro. Mas acho que o Palmeiras ainda vai ser um dos concorrentes ao título da Libertadores, porque o elenco é muito forte e o Eduardo arrumando esse time, porque a defesa tá montadinha ali. Só às vezes troca o Etite com o Zé Roberto, mas pra mim tá bem montado. E a dor de cabeça boa que ele tem é no ataque, né? Com Guerra, com Moisés voltando. E vamos ver no que vai dar. Mas acho que o time vai engrenar em poucos jogos e vai dar muitos problemas pros adversários. É claro, né, que o Palmeiras vai engrenar. Esse time tem muitos jogadores bons. E só fazendo um comentário da fala do Léo, é o seguinte: todo mundo fala que o Paulistão, ele é só um treino, como é um treino mesmo para competições maiores. Mas é assim, se você ganha, você não faz mais que a sua obrigação. Se você perde, todo mundo critica. Que nem tá acontecendo com o Santos, que também tá na Libertadores e tá sendo muito criticado pelo time que tá jogando aqui, o Paulista. Então põe uma pressão, o Palmeiras ganhando, ele fica mais tranquilo para jogar Libertadores. É aquele famoso campeonato que se o técnico não ganha, ele cai, e se ele ganha, não muda nada na carreira dele, né? Mas nem tudo são rosas no Palmeiras. Além do Moisés, teve outro jogador machucado, Thiago Martins, o jovem zagueiro, pela segunda vez vai passar por uma cirurgia no joelho. Léo, você acha que a lesão dele vai influenciar muito no grupo, ou ele é só mais um jogador nesse elenco e vai acabar não fazendo falta? Olha, eu acho que nesse caso específico não vai influenciar tanto, porque não é um jogador titular e o Palmeiras tem bons jogadores na mesma posição. Ele vai fazer falta, mas não tanto. Agora, é impressionante o número de jogadores que se lesionam no Palmeiras. Pelo amor de Deus. É Fabiano, é Thiago Martins, Moisés. Que zica, pô. Ainda bem que o departamento médico ali é bem qualificado, né? Trocaram, inclusive, ao começo do ano. Eu acho que também não vai fazer uma falta muito grande pro elenco do Palmeiras. O elenco é bem recheado. Tem, principalmente nesse setor defensivo, tem jogadores muito bons que podem entrar aí. O Edu Dracena é um grande exemplo. O Mina tá saudável. Então, eu acho que esse é o problema bom, né? É ruim você perder um jogador, mas é muito bom você ter um elenco tão bom assim que você não sente falta do profissional. Realmente o trabalho do Alexandre Matos fazendo diferença, o elenco fazendo a diferença. Bom, a gente falou bastante do Verdão, já deu uma moral, então vamos falar do Corinthians? Puxa o hino do Timão aí. O Corinthians bateu o Santos em plena Itaquera. E agora, quem falou que o Corinthians não ia longe? Gabriel, o que você achou do Corinthians? Tá ganhando o clássico, o Jô matando mais um? Mais uma vitória à la Corinthians realmente, né? 1-0 já virou goleada em Itaquera. Corinthians que parece que encaixou nesse jogo. Foi um jogo bom pro time corintiano, com um gol do Jô no comecinho do segundo tempo, uma jogada bem trabalhada. Destaque que eu queria falar há muito tempo já, antes da arquibancada voltar, eu sonhava em voltar para cá para poder falar como os meninos da base do Corinthians jogam bola. Como o Corinthians não investiu nisso antes. Aquele Guilherme Arana joga muita bola, o Maicon joga muita bola. O Corinthians tem um futuro muito bom em mãos, só tem que saber como usar. É verdade, e inclusive você pegar como a base do Corinthians, que foi campeão da Copinha, tem o Carlinhos, que está machucado, tem o Pedrinho, né, que eu gosto muito do Pedrinho. E o Corinthians é engraçado, porque, criticado ou não, tem 18 pontos, lidera o grupo, lidera o geral, e é impressionante como, mesmo criticado, eles continuam jogando, ganharam os dois clássicos. Então vai falar o quê do time do Corinthians, né? A gente critica, mas os caras estão ganhando, e o futebol, querendo ou não, é resultado. Sim. Pois é, o Corinthians é aquilo, né? Se falta técnica, não tá faltando raça, né? E os dois clássicos que o Corinthians fez, os dois em casa, o Corinthians conseguiu vencer os dois. Mas assim tem que ser em qualquer clube grande. Se você não tem jogadores com técnica, o mínimo que eles têm que fazer é se matar em campo, porque eles têm milhões que aí os assistem, né? Após a vitória contra o badalado Palmeiras, o Corinthians conseguiu muita confiança. E agora o Fábio vai ajeitar o time. Com isso, os jogadores vão entendendo melhor a filosofia do treinador. A tática vai melhorando a cada treino. E o Corinthians vai dar trabalho. A gente acha que a imprensa fala que o elenco do Corinthians é um dos piores dos grandes de São Paulo, mas eu não vejo assim. Eu vejo que o time pode ter jogadores menos badalados que os rivais, mas acho que com muito treino e a raça que todos os jogadores do Corinthians demonstram durante os jogos, as partidas vão ser cada vez mais duras e vamos ver o que acontece com o timão. E foi um resultado bem merecido e o que deveria acontecer, o que o Corinthians estava esperando, né? Porque depois de passar aquele vexame, entre aspas, passou na Copa do Brasil, mas aquele jogo contra o Brusque foi, nos olhos do torcedor, foi um pouco vexame, porque é um time não tão badalado. Você vai lá, você vai ter que passar nos pênaltis contra um adversário, teoricamente, bem mais fraco. Sofrido nos pênaltis. Muito, né? Sofrido. Então o Corinthians teria que vir com uma vitória, e o fato de ser um clássico ajudou bastante, e agora a moral está restabelecida ali dentro do Coringão. Mas vocês acham que essas vitórias por 1-0, Alan, você acha que essa vitória por 1-0 tá suficiente, tá dando para vai levar o título? Então, quando falam isso para mim, eu sempre lembro do Corinthians do Tite, né? Porque era um time muito bom na defesa e ganhava por 1-0, e foi campeão da Libertadores assim. Uhum. Claro que não é o Corinthians do Tite, né? Não são os mesmos jogadores, não é o mesmo treinador. Mas continua ganhando de 1-0 e 3 pontos todo jogo. É ótimo para a torcida, é ótimo para o clube, enfim. Eu acho que brigar pelo título é muito cedo para falar ainda. O time pode estar numa fase boa, tá encaixando. Mas tem que esperar, né? Começo ainda, tem 8 jogos disputados. Então vamos esperar para ver. Mas acho que o time vai chegar bem na fase de mata-mata, com muita confiança, sim. E o Rodriguinho renovou o contrato até 2019. E aí, Gabriel, você acha um bom reforço? Tá jogando bem? Excelente reforço, excelente. O Rodriguinho, muitas pessoas falavam, brincavam, né? Nossa, como é que um time vai ser bom quando o Rodriguinho é o melhor jogador? Mas demonstrou que tá jogando muita bola. Foi pra seleção brasileira, merecido, na minha opinião. E foi importante renovar o vínculo dele, até por aquele episódio que aconteceu do Fenerbahçe. Ele pediu para sair e o Corinthians não deixou, e ele queria ter saído. Então acho que o Corinthians deve ter atendido aí um pedido dele de aumento salarial e tal. E é importante o atleta estar feliz no seu ambiente de trabalho, né? Então o Rodriguinho, numa fase boa, ajuda o Corinthians, e dessa forma o Corinthians renovando ajuda o próprio clube. O Rodriguinho é bom jogador, né? Ele tem sido importante pro Corinthians desde o ano passado. Ele pode não ser um dos melhores meias do futebol brasileiro, ele tá bem abaixo de Diego, de Moisés, enfim. Mas ele é bom jogador e ele tá sendo importante pro Corinthians. Acho que foi uma boa renovação, sim. Eu só queria voltar num ponto que o Gabriel tocou no início da discussão sobre o Corinthians, que é destacar os meninos, né? O Guilherme Arana e o Léo Jabá ali pelo lado esquerdo estão dando um suporte pro time impressionante. Tanto taticamente, tecnicamente, dando a vida, estão subindo, estão voltando, estão marcando, estão fazendo tudo que um treinador precisa. E acho muito legal essa confiança nos garotos, porque porque é sensacional ver, né, jogadores da base assim se dando tão bem no time principal, tão jovens, e é isso. É, então, e o Rodriguinho, ele jogando sem o Jadson, ele tava um pouco sobrecarregado. Agora que chegou o Jadson e tem mais outras peças ali, ele vai conseguir jogar melhor, melhor do que ele até tava jogando, e pode ajudar muito o Corinthians. É, e nessa segunda-feira o Gabriel vai ser julgado pela expulsão dele contra o Palmeiras. O Corinthians quer anular os dois cartões amarelos que ele tomou para poder não ser suspenso nos próximos jogos. Léo, o que falar daquela expulsão? Você acha que deve anular os cartões? Olha, é óbvio, óbvio que a expulsão foi feita de modo equivocado, e o Gabriel não era para ser expulso. Agora, anular os dois cartões eu não sei, porque ele já tinha um cartão que foi merecido, inclusive ele fez outras faltas que mereciam cartão também antes, mas o segundo cartão que expulsou ele, é claro que tem que ser anulado e tal. E só uma coisa sobre o time do Corinthians, eu acho que pro Paulista, o time tá jogando bem, pode ser campeão agora. Pro Campeonato Brasileiro, se o time não jogar um pouco mais do que tá jogando, eu acho que não consegue buscar nada importante não, na minha opinião. Então, e falando do cartão do Gabriel, que foi ridículo, né? Foi. O cara dá o cartão pro Gabriel, ainda acho que teve informação de fora e ele não quis aceitar. Sim. Ele deu a desculpa que tava falando do cara que deu o carrinho, que foi o Pablo, né? Mas com certeza o cara ali fora falou que não foi o Gabriel que puxou. Mas enfim, eu não sou a favor do juiz, de tirarem um cartão de alguém que tava dentro do campo. Mas nesse caso, como foi muito evidente, eu acho que tem que tirar o cartão do Gabriel, é muita injustiça continuar, então provavelmente vão tirar o cartão dele. Mas você preferia que o juiz voltasse atrás? A exemplo daquele lance do Flamengo ano passado, houve interferência externa e ele preferiu ir na ideia dele. Então, nesse caso que eu falo de interferência externa é o quarto árbitro, eu acho que ele viu, não chegou informação de TV. Uhum. De TV, não tendo ainda a FIFA não autorizou ainda imagem e tal, aí não, aí eu não concordo, teve o lance lá, sempre tem esses lances, né, tem o Barcos, fez um gol de mão que voltou porque viu. Exatamente. Na TV, enfim, tem vários casos, mas nesse aí eu acho que o árbitro ali de fora viu o lance e avisou ele, então... É, e pode ter jogador de saída do Timão, hein? O camisa 10, Guilherme, pode estar de saída do Parque São Jorge. E aí, Nicolas, o que você acha? Você acha que já deu a hora dele? Que eles querem tentar fazer uma troca pelo Guilherme. Você acha que já deu a hora dele? Ah, eu não sei. Eu acho que ele podia testar mais um pouco nesse time com o Jadson. Podia testar com o Rodriguinho ali, os três armando o time com o Jô lá na frente. Eu acho que não deu o tempo dele, não. Eu acho que poderia testar mais um pouco, ver como ele sai... Mas eu acredito que é um bom jogador, tem uma boa técnica, um bom chute de longe. E eu daria mais uma chance pra ele, mas vamos ver o que acontece. Eu acho que o Guilherme já deu, teve seu tempo dentro do Corinthians. É, a gente sabe que não é culpa dele, ele tem bola pra gastar. Só não casou. Tem muitos casos de jogadores que vão pra clubes e não conseguem demonstrar seu futebol. Mas o Corinthians... tá à procura ainda de um atacante de velocidade para jogar pelos lados. Dizem que o Corinthians está muito interessado no Nico Lopes, do Internacional. Se conseguisse uma troca e o Nico jogasse, por exemplo, no lugar do Romero pela direita, que o Léo Jabá tem jogado muito bem pela esquerda, seria muito bom para o Corinthians. Ótimo jogador, Nico Lopes. Agora, o Corinthians não deveria conseguir... A torcida já viu que não deu, o Guilherme não tem sido relacionado, se não me engano, jogou dois jogos com o Carille esse ano... tem que seguir mesmo, tem que não descartar o jogador, mas arranjar um outro lar pra ele, pra não prejudicar o atleta também, mas não prejudicar o clube antes disso, né? Então, é exatamente isso. Todo mundo sabe que o Guilherme, ele tem potencial, mas às vezes desgasta, né? Tanto o jogador quanto o clube, às vezes não encaixa. Então eu acho que é isso que aconteceu com o Guilherme, ele tem potencial, mas não deu certo no Corinthians. Agora vamos pro outro lado, vamos falar do adversário derrotado. Vamos falar do Santos? Puxa o hino do Santos, por favor. Sou alvinegro da Vila Belmiro. Alô. Vamos falar do Santos. O Santos perdeu o jogo. O que está acontecendo com o Santos? O rei dos paulistas esse ano não está dando. Então, a gente sempre viu o Santos no Paulista, principalmente nos clássicos, jogando muito, né? E já perdeu pro São Paulo de 3-1, agora perdeu do Corinthians de 1-0. Mas eu vou defender aqui o Santos, porque eu acho que o time está muito desfalcado, está sem Ricardo Oliveira, está sem Lucas Lima, tá sem, querendo ou não, o David Braz faz falta ali na zaga do Santos, o Vladimir está jogando bem, mas o Vanderlei também faz falta, e principalmente ali na saída de bola o Renato. Então assim, o Santos perdeu os dois clássicos, o Pastor não jogou contra o São Paulo, o Lucas Lima jogou, saiu cedo, e o Renato não jogou, contra o Corinthians a mesma coisa, ninguém jogou, e eles levaram gol, perderam o jogo de 1-0 só. Eu acho assim, tem que ter calma, se todo mundo voltar e o time continuar jogando mal, aí a gente começa a criticar, mas eu acho que o Santos classifica sim. É, então, o time do Santos foi vice-campeão brasileiro, jogando muita bola, fez uma reta final muito boa, mas aquela coisa, né, tem time, mas não tem elenco, time e elenco não são necessariamente a mesma coisa. E eu acho que, na minha opinião, nesse começo de ano tá faltando elenco pro Santos, né? Porque o técnico é o mesmo, vários jogadores são os mesmos, mas as peças fundamentais, Renato, Ricardo Oliveira, ficaram de fora muitos jogos, né? Mas à medida com que esses caras vão voltando ao campo, né? O Dorival tem tudo pra arrumar o time de novo e fazer uma boa Libertadores e ganhar jogos fora de casa, né? Que sempre foi um problema que o Santos tinha. Perder jogador por lesão nesse começo de temporada é muito difícil, né? Porque o técnico quer encaixar o time para as principais competições que vem por aí. E perder esses pilares, como o Alan falou, como exemplo, o Vanderlei, o David Braz, o Renato, o Ricardo Oliveira, muito complicado para o Santos, né? Teve que se basear no Vitor Bueno, no Copete, para tentar vencer os jogos e não vem dando resultado, né? E agora esperar a Libertadores, que já tá logo aí, e o time vai precisar jogar bem, porque se perder esse primeiro jogo da Libertadores já fica uma pressão a mais, e vamos ver. Eu acho que quinta-feira é o jogo da continuidade do Dorival aí no Santos, né? Acho que de repente o Santos não consegue. Você acha que ele pode ser demitido se ele perder? O Dorival cai. Mas o Dorival, ele tá quase dois anos no cargo, se eu não me engano. Dependendo de como perder ele, cara. A torcida já não tá muito, muito feliz aí com o Dorival. E eu acho que se ele perder a primeira partida da Libertadores, talvez seja a gota d'água. Você acha que perder um paulista no Santos chama muita atenção? Não é por isso. É pela a continuidade do trabalho. O trabalho não tá sendo bem executado. O time não tá rendendo muito. Eu acho que perder a primeira partida, assim, direto na Libertadores, seria a gota d'água pra continuidade dele ali. Mas mesmo com o fato dele não ter Lucas Lima, não ter Renato, como citado pelos nossos companheiros, não faz uma diferença faz, no time? Faz, mas a pressão da torcida é muito grande. A gente sabe que é difícil você tocar um time quando as principais peças estão fora, mas a torcida quer resultado agora. Eu discordo um pouco do Gabriel, acho que tem que dar tempo pro Dorival pra ele tentar arrumar o time sem esses principais jogadores e esperar a volta deles, né? Porque aí sim o Santos vai estar com o elenco que o presidente formou no começo do ano e aí sim a gente vai poder avaliar o trabalho do Dorival e os jogadores. Mas acho que por enquanto, se o Santos demitir o Dorival vai ser de uma maneira muito equivocada, porque o Dorival mostrou já a capacidade de dirigir o Santos, ele consegue arrumar o time e tem que esperar os jogadores voltarem e tentar arrumar o time. Então, eu acredito que ele possa ser demitido sim, mas eu não concordo. Por quê? E ele só pode ser demitido porque a gente está no Brasil, e no Brasil perder alguns jogos, ele vai ser demitido, mesmo estando há tanto tempo no dirigindo o time do Santos, com tantos desfalques. A torcida não quer saber disso. A torcida quer resultado. O Corinthians tem um time mediano, está conseguindo resultado, a torcida agora está comparecendo. Então, no Brasil é muito difícil ser técnico de futebol. E vai ser difícil para o Dorival se ele perder. Eu acho que se o Dorival sair, vai ser uma perda muito grande pro Santos, porque o Santos só conseguiu ter boas campanhas nos últimos dois anos por causa do Dorival. É impressionante a sintonia que o Dorival tem com o Santos na Vila Belmiro, enfim. Precisa ganhar o jogo. Não adianta, no Brasil é resultado. Vamos ver. Realmente o Santos está fora da zona de classificação para a segunda fase do Paulista, uma coisa que acho que é inimaginável. Quando começou o Paulista, o Santos era cotado como favorito pelo entrosamento, pelo time que o Dorival montou pro Santos. Mas eu imagino que o Santos, com a volta dos jogadores, vai dar a volta por cima. Tem Libertadores, vai começar quinta-feira pro Santos, é o sonho do Santos. E você, Alan, você acha que eles conseguem ganhar? Olha, um jogo difícil, é um jogo de Libertadores, jogo de Libertadores é sempre difícil, mas eu acredito no Santos, acredito na força da camisa do Santos, e eu acredito que vai ganhar, sim. quem sabe, né? Só falando um pouco mais de treinador, surgiram uns rumores do Luxemburgo, né? Teria que ver como que o Luxemburgo se encaixaria nesse time do Santos, porque faz tempo que o Luxa não faz um trabalho bom, e teria que ver. Eu confio muito no Dorival. Eu repetindo, acho que o Dorival tem muita capacidade, e com a volta dos jogadores essenciais pro time titular, acredito muito que o Santos vai conseguir engrenar e voltar a ter bons resultados. Esse é o problema, né? Não adianta só você demitir o técnico, sendo que você já não tem outra pessoa ali de olho pro cargo, né? Até porque eu acho que hoje em dia a gente não tem grandes nomes no mercado disponível aí. O Vanderlei seria uma aposta que ele já não treina há bastante tempo. É uma incógnita, né? A última vez que ele treinou foi lá na China, na segunda divisão. E foi mandado embora, né, se não me engano. Foi. Então, tem que ver como é que tá o projeto do professor aí. Fechou. E é isso, o Santos tem que pensar muito bem, não agir pelo impulso da torcida, pela pressão do resultado. O Ricardo Oliveira, o substituto dele é o Kaique. Não é nem perto o mesmo nível que o Ricardo Oliveira. Vocês acham que o Ricardo Oliveira volta? Você acha que ele tem mais futebol, por exemplo, que o Borja, que o Guerreiro, que o Prato, para comandar o Santos? Eu acho que ele pode competir com esses caras. Ele tem potencial para fazer tantos gols quanto eles. Eu acho que a volta dele vai ser importante pro Santos. O Santos, ele tá sofrendo, não tá fazendo muito gol, enfim. Eu acho que o Ricardo Oliveira é um dos melhores centroavantes do futebol brasileiro hoje. O Ricardo também não é só... A liderança dele faz falta também ali dentro do campo, né? O Ricardo é uma figura importante ali pro elenco. O elenco precisa de um capitão que não necessariamente tá com a faixa, né? Por exemplo, o Renato. O Renato é um cara que sempre tá ali no meio, acho que é um jogador que todo mundo confia dentro de campo. Então, esses jogadores faltando ali dentro do campo, jogando com você, dá uma mexida um pouco no time. O Renato é um jogador excepcional mesmo, a idade não faz mal nenhum pra ele, só melhora. E esse fator Vila Belmiro, que esse ano, incrivelmente, o Santos perdeu dois jogos seguidos na Vila, que eu não sei nem há quanto tempo não acontecia isso. E, Nicolas, me fala o que você acha dessa situação, porque eu não lembro de ter visto o Santos perder dois jogos seguidos lá. Acho muito estranho, né, porque o Santos é muito forte na Vila, pressão da torcida, o campo é menor, né, então a torcida faz muita pressão nos adversários e o Santos sempre se sobressai, né, nos jogos. E é uma situação curiosa ver o Santos perder dois jogos seguidos, assim, pro São Paulo até no Clássico, que tinha um tabu. E tem que esperar para ver o que vai acontecer, né? Mas essa pressão é normal, todo time grande tem pressão, e aguardar e ver como que o time vai reagir. Realmente, impressiona o retrospecto do Santos na Vila, né? Porque o Santos, faz, sei lá, uns 5 anos, ele tem sido um time muito forte na Vila e um time não tão, tão forte fora de casa. Talvez o melhor mandante do Brasil, né? Eu acho que sim, acho que sim. Mas fora de casa dos times grandes é um dos piores mandantes, né? Eu acho que com o tempo isso vai voltar ao normal. O Santos vai voltar a ganhar a maioria dos seus jogos em seus domínios. É um caldeirão lá dentro, né? Não tem como você não se intimidar um pouco com a Vila, né? A torcida é muito próxima. Tem aquela área que é o acrílicozinho, né? Então o torcedor bate ali e deve fazer um barulho. Escoleteiro, né? Deve fazer um barulho bem no forte. No lateral ali. Adversário ali, a pressão. Então, eu acho que o Santos tem tudo aí pra voltar a fazer o caldeirão deles. Assim como o Atlético era na época da Libertadores 2013, o Independência ali. Era impossível você jogar ali dentro. Acho que o Santos tem tudo aí com o elenco voltando, o pessoal saudável pra voltar a buscar bons resultados, né? E eu acho que o que só falta para o Santos é isso. Voltar a ser um time saudável para poder retomar o caminho das vitórias e tal. Eu acho que o Ricardo Oliveira voltando na próxima rodada, o Santos tem tudo aí para desmanchar. Então, já que o Santos não está indo muito bem, vamos falar de um time que está indo bem. Vamos falar do São Paulo. O Tricolor Paulista, melhor ataque do campeonato, 23 gols em 7 jogos. 24 gols em 7 jogos, se eu não me engano. Que ataque potente. Léo, o que você acha desse ataque de São Paulo? A defesa não tá boa, mas o ataque tá fulminante. Será que aguenta um time grande que nem o Palmeiras na semana que vem? Eu acho que aguenta sim. Embora o Santos esteja passando por um momento ruim, o São Paulo foi à Vila Belmiro e ganhou o jogo, né? O São Paulo tá lembrando um pouco aquele Palmeiras de 2015, que fazia muitos gols, mas também tomava muitos gols. Se o Rogério Ceni conseguir consertar a defesa do São Paulo, que eu acho que aí não é só uma coisa de posicionamento, é um pouco de falta de técnica também, aí sim, aí o time tem tudo pra brigar entre os grandes. Eu vou discordar um pouquinho do Léo, porque eu acho que peça o São Paulo tem. Eu gosto do Maicon, eu gosto do Rodrigo Caio, mas eu acho que falta pro São Paulo não é arrumar a defesa, é arrumar o sistema defensivo. Concordo. Antes da chegada do Jusilei, o time tava jogando com João Schmidt e Thiago Mendes. Sim. Era um time muito pra frente, sabe? E o Jusilei, ele vai dar uma... vai sustentar ali um pouco a defesa e eu acredito que vai melhorar um pouco. Outro problema do sistema defensivo do São Paulo são os dois laterais. Não que eles sejam ruins, eu gosto, só que os dois sobem ao mesmo tempo. Sim. Quando sobe dois laterais ao mesmo tempo, como que você pode pôr a culpa na zaga, né? Que vai ficar desprotegida. Então eu acredito que tem que melhorar o sistema defensivo, você tem que entrosar o Júnior Tavares com o Bufarini, ou o Bruno, um sobe, o outro fica. E aí o time de São Paulo vai conseguir fazer os gols que já vai fazendo e tomar menos gols. Mais especificamente nesse jogo contra o Santo André. Ganhou de 4-1, teve erro de arbitragem, mas mesmo assim o São Paulo foi exuberante no jogo, comandou o jogo, porém sofreu de novo na defesa, tomou um gol besta, o Sidão falhou de novo, na minha opinião. Gabriel, o que você pode falar do jogo em si, da falha do Sidão, que vem falhando consequentemente, o que já vinha acontecendo com o Denis em 2016? Pois é, ó. Mais uma vez a arbitragem prejudicando um pouco os jogos, o que tem se tornado muito... normal aqui no Brasil, que é terrível. Estadual assim, né? Time grande ajuda às vezes. É difícil. Mas você não pode também julgar toda a atuação que o São Paulo teve dentro de campo por alguns erros de arbitragem. O juiz não correu por aqueles jogadores, o juiz não fez nada além do que alguns erros que acontecem. Mas não deveriam, né? Avaliando o jogo em si, acredito que o São Paulo jogou bem de novo, atacando bem. O Rogério veio com uma proposta muito ofensiva, né? Com muito apoio dos laterais, como o Alan falou, que os dois somem ao mesmo tempo. Mas é isso, tem que arrumar o sistema defensivo, mas já vi um pouco mais de segurança, mesmo com alguns desfalques, como o Maicon, que se lesionou no último jogo, Rodrigo Caio também não jogou, uma dupla nova, né? O Douglas e o Lugano. E pra mim um dos destaques do jogo de ontem foi o Bufarini, que ele atuou muito bem, ele marcou muito, perdeu poucas bolas na defesa, apoiou bem também. Correu muito o jogo correu inteiro, muito. Né? E outro que correu muito foi o Luiz Araújo, vem jogando muito bem, o moleque na Vila jogou bem. E ontem de novo, fez um gol de mão, mas acontece, ele tentou ir com a coxa, com qualquer jeito lá, mas acabou batendo na mão. A bola entrou, o juiz não viu, validou, mas acho que o que vale é a intenção do time, que tá tentando ouvir da melhor maneira as instruções do Rogério, e o time tá se acertando. Eu acredito que definindo os 11 titulares com o Prato ali de referência, apesar que o Gilberto vem fazendo muito gol quando entra, e acho que o time só tende a crescer também, acertando ali o sistema defensivo, como a Alan falou, e é isso. Só para completar meu comentário anterior, eu acho que o principal problema da defesa de São Paulo é realmente tático, é realmente acertar a hora que o lateral sobe, o outro fica e tal. Eu só acho o seguinte, a hora que pegar um ataque mais poderoso, como o do Flamengo, o do Palmeiras, do Borja, o Diego, o Guerreiro, o do Atlético Mineiro com o Fred e o Robinho, vai sofrer mais do que tá sofrendo o Paulista. É só isso, exatamente isso. Sim, com certeza. E falando um pouquinho sobre esse jogo, né? Eu fico triste porque você olha o resultado, você vê 4-1, você pensa que o jogo foi fácil, mas se você pensar que o gol do Cícero foi logo no começo e foi um gol impedido, muito impedido, muito impedido, foi um dos gols mais impedidos metros. Que eu já vi na minha vida. Acho que pior que esse só foi aquele do Santos na Vila Belmiro. Corinthians. Só que assim, você vê esse gol logo no começo, já deu uma tranquilidade pro São Paulo. São Paulo foi lá, fez o segundo gol. O Santo André, mesmo assim, foi lá e fez um gol. E pressionou São Paulo. Por 20 minutos do segundo tempo, o Santo André pressionou São Paulo. E saiu outro gol irregular, que foi o gol de mão do Luiz Araújo. O desafogo que tirou São Paulo. Foi um desafogo. Então, os dois gols irregulares do São Paulo foram em momentos cruciais da partida e foram determinantes para que o São Paulo fizesse 4-1. Eu acho que o São Paulo dominou a partida, provavelmente ganharia o jogo sem erro de arbitragem, mas querendo ou não, teve erro de arbitragem e foi crucial para o resultado da partida. Falando um pouco do Sidão agora, eu concordo com o Andrei. Acho que ele falhou também, ele tem que sair com mais segurança, com mais confiança, ele tem que espalmar a bola ou tentar agarrar de qualquer maneira. É, mas tem que dar um tempo para ele também, estar se acostumando com o jeito de jogar. É, a defesa, e a defesa é nova, sempre muda, o Rogério tá tentando transformar ele quase em um líbero, e acredito que o Denis tá ali correndo por fora, o Renan Ribeiro também é um bom goleiro, mas se o Sidão retomar a confiança e não se deixar bater por essas falhas que ele vem tendo, acho que ele se consolida como o número um de São Paulo. É, falamos bastante do São Paulo, então vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente já volta. Estudar é uma forma de ampliar horizontes. E no Mackenzie, sempre é hora de aprender. Não importa se você é criança, adolescente ou adulto. Porque aqui, você sempre encontra educação de qualidade. Do ensino fundamental à pós-graduação. Descubra o que o Mackenzie pode oferecer. Mackenzie, um mundo para você. Acesse o portal da Universidade Presbiteriana Mackenzie, www.mackenzie.com.br. Assista a Mackenzie em Movimento, todos os sábados às 11h45, na Band. Acerte o seu aí, eu arredondo o meu aqui. E estamos de volta para a segunda parte desse programa maravilhoso. E para começar essa segunda parte, vamos falar do Fla-Flu. Que jogaço, que jogo, meu, 3x3, Guerreiro com aquele gol espetacular de falta. Gabriel, fala desse jogo, porque dos jogos que eu vi nos últimos anos, foi o melhor aqui no Brasil. Foi um jogão, realmente. Acho que todo mundo já esperava um Fla-Flu em decisão, já todo mundo tinha uma expectativa alta, mas acho que ninguém imaginava que ia ser um jogo tão grande quanto esse, né? 3x3, ida para os pênaltis, algumas dúvidas, na minha opinião, ali na hora de bater o pênalti. O Flamengo colocou dois zagueiros para bater os pênaltis, não sei se foi treinado, não sei se foi na hora, nervosismo, alguém desistiu, mas tivemos... Mas zagueiro sabe bater pênalti. Já vi o zagueiro, o Gil, no Paulista do ano retrasado, se não me engano, bateu um pênalti na gaveta. Eu concordo. O Jackson do Palmeiras, ele bateu três pênaltis em 2015 e não errou nenhum. Concordo, mas Davi Luiz, o Rafael James. Vaz não soube bater muito bem. Não, Rafael Vaz e Hever, né? Deixando a desejar, né? É, tivemos um grande jogo aí, acho que foi muito mais do que a gente tinha imaginado. É, e o Rafael Vaz foi até uma surpresa, porque o Rafael Vaz, ele bate falta, né? Ele bate falta, já cobrou várias faltas no Campeonato Brasileiro. Então foi uma surpresa, ele nem acertou o gol, né? Então, o Hever até acertou o gol, mas o Rafael Vaz nem acertou o gol. E o Fla-Flu foi até meu destaque, porque foi um clássico que teve tudo, né? Teve seis gols, teve polêmica, teve decisão nos pênaltis. Então foi um clássico que todo mundo que gosta de futebol gosta de assistir. E aí o Fluminense levou a melhor nos pênaltis. Teve esse lance, esses dois zagueiros cobrando o pênalti. Mas foi um jogão, teve golaço, Guerreiro batendo falta, fazendo gol de falta. Quem esperava, hein? Eu não... Lateral direito fazendo golaço. Impressionou o Guerreiro. Então foi um jogão. É, achei até um pouco engraçado, porque tanto se falava de torcida única, dos dirigentes, tantas liminares envolvendo a final da Taça Guanabara, e no final das contas, as duas torcidas no estádio, que deixa o espetáculo mais lindo, que não é um crime deixar um Flamengo e Fluminense sem torcida no estádio. Vazio, né? O estádio vazio. Pelo amor de Deus. É impossível fazer isso. Acho que qualquer clássico no Brasil é assim, né? É. Palmeiras, imagina... e Corinthians, São Paulo e Palmeiras, São Paulo e Corinthians. É ridículo você deixar de ter o amor, a paixão do futebol de fora. Felizmente, imagina um jogo desse, desculpa. Mas não, imagina não. Um jogo desse sem ninguém lá. A final de campeonato. Que graça. E até aqui em São Paulo, com torcida única, já fica meio chato. É. Né? Imagina um estádio sem ninguém, então... É, mas infelizmente isso ocorreu devido às brigas e mortes de torcedores, né? Então tem que respeitar quando a lei, né, ela decreta. Mas é isso, falando um pouco do jogo agora, foi um jogaço, como todo mundo já falou aqui, muito elétrico, lá e cá, os atacantes dos dois times... destacando o Guerreiro do Flamengo, Wellington Silva jogando muito bem, dando uma válvula de escape no ataque do Fluminense. O Lucas, que me impressionou, a calma que ele teve ali pra tirar a bola do Muralha. Impressionante. Olá, a finalização de camisa 9, né? É, impressionante a finalização do Lucas. Nunca imaginei que ia ver um gol daquele. Do Lucas. Exato. Lindo dele. Foi um jogaço mesmo, digno de disputa de pênaltis, emocionante, e parabéns Fluminense. Não, e ainda bem que foi um jogo bom, né, porque os ingressos começaram a ser vendidos um dia antes, teve aquele rolo que se ia ter jogo, se ia não ter um dia C de torcida única, não ia. Ainda bem que foi um jogo bom, que pelo menos o torcedor teve uma alegria a mais, né, depois de tantas indecisões, né, que tiveram antes da partida, né. É, e o Fluminense ainda conseguiu ganhar sem seu principal jogador, Gustavo Scarpa, que pra mim, eu coloco entre pelo menos os 5 melhores jogadores do Brasil hoje em dia. Concordo, concordo. Espetacular. Bola parada, chute no chão, joga fácil, faz um 2, bate de longe, frieza pra finalizar, jogador zaço. Mas não fez falta, o Fluminense jogou bem ontem, aliás, os dois jogaram muito bem, né? Então, essa é a graça do clássico, né? Porque às vezes o time tá sem ninguém, sem os melhores jogadores, e supera dentro de campo e acaba ganhando. E com o Fluminense foi a mesma coisa. O Gustavo Scarpa joga muito, foi convocado já pelo Tite agora, entre o Camilo e também. Mas o Gustavo Scarpa, essa canhotinha, vai longe. Espetacular. Hein, exemplo Palmeiras e Corinthians, né? Corinthians e Palmeiras. Que o Corinthians tem um time tecnicamente inferior ao do Palmeiras, mas na vontade engoliu o time do Palmeiras. É engraçado ver, né? Porque os times mais badalados nos clássicos estão perdendo, né? Como o Andrei falou, o Palmeiras e Corinthians, agora o Flamengo e Fluminense. O Grenal também teve. O Grenal. Só o Flamengo que ganhou do Vasco, né? Então. Que é uma exceção à regra. Mas é engraçado de ver isso, né? Todos os torcedores colocam muita expectativa num elenco recheado como o do Flamengo. Chega na final de campeonato, faz um jogo bom, mas não levou o título e... Ano novo e o cheirinho ainda não tá rendendo, né? O cheirinho tá... Só o cheirinho, né? É. Na verdade tem cheirinho, mas não tem o título. Eu não queria falar nada, mas ano passado eu avisei. Não senti cheirinho de nada ano passado. O Scarpa realmente não fez muita falta. E eu não sei se foi decisão do Scarpa, se não aconteceu mesmo, se foi empresário. Mas, na minha opinião, acho que o Scarpa fez muito bem de ficar no Fluminense. As pessoas falavam muito dele, da ida dele do Palmeiras. Mas eu acho que ele ficando no Fluminense, ele se firmou realmente como o camisa 10 e o dono do time. Mas você acha que ele seria banco no Palmeiras? Não digo banco, mas eu acho que ele não teria o mesmo destaque que ele tem no Fluminense. O estrelismo que ele tem dentro do Fluminense e no Palmeiras. Ah, eu não sei. Acho que, na minha opinião, acho que ele seria titular em qualquer time do Brasil. Não, eu não digo titular, mas eu acho que... Por exemplo, talvez no Palmeiras não seria, né? Isso. É isso que você quer dizer. Não, por exemplo, o Palmeiras, o elenco é tão bom que você não destaca um jogador só. Mas o Fluminense vai pensar direito, você começa falando do Scarpa. Não, eu concordo, mas é porque... Eu concordo com você, mas eu acho que o Scarpa, em qualquer time do Brasil, ele só não receberia 10, acho que no Flamengo, que o Diego, pra mim, é muito acima dos outros. E outra coisa, porque o time do Palmeiras vai consagrar o Scarpa. Então, pode ser que ele não tenha tanto destaque, mas as jogadas que ele faz no Fluminense podem não ter o mesmo final do que com o Palmeiras, porque tem jogadores mais qualificados. Não, e sobre o Flamengo, na minha opinião, o que faltou ano passado pro time no Campeonato Brasileiro foi talvez mais casca pro treinador, mais experiência pro treinador e um pouco mais de elenco. Esse ano, mantendo o treinador com o elenco um pouco mais reforçado, eu acho que o Flamengo tem totais condições de brigar por título, sim, porque muito em função do Zé Ricardo estar com mais experiência esse ano que não tinha no ano passado. Eu queria saber de vocês, todos vocês, melhor elenco do Brasil, Palmeiras, Flamengo ou Atlético Mineiro? Começa aqui, Gabriel, e vamos rodando. Ah, é difícil você falar isso. É bem difícil, mas... Sem pensar, vamos lá. Palmeiras. Léo? Normalmente as pessoas analisam só o ataque dos times, né? Se você pegar do goleiro, passando pela linha de defesa até os atacantes, quem tem mais jogadores qualificados é o Palmeiras. Ah, é Nicolas? Palmeiras também. Alan? Palmeiras, sem dúvida pra mim. Pra mim é o Palmeiras. Eu queria muito falar Atlético, mas a zaga do Atlético é terrível. Aí que tá, foi por isso que eu votei no Palmeiras. Mas eu vou falar, eu acho que a única zaga do Brasil que se equivale com a zaga do Palmeiras hoje, eu acho que é a do São Paulo. Por mais que o São Paulo esteja tomando gol, pra mim, Rodrigo Caio... Maicon. Rodrigo Caio e Maicon fazem uma ótima dupla, e o Rodrigo Caio, pra mim, ao lado do Mina, são os dois melhores zagueiros do Brasil. Eu acho que o Jeromel também tá brigando nessa disputa. Então, pra mim eles são os três melhores, mas aqui eu coloco o Rodrigo Caio e Mina acima dos dois. Mas são três jogadores excepcionais. Mas o Flamengo não deu pro Flamengo, mas o cheirinho continua. Pode ser, tem condições pra ele. Tem Libertadores. E mudou também, a federação mudou o... Como chama? regulamento? O regulamento do Campeonato Carioca, porque agora o campeão da Taça Guanabara, ele não vai direto para a final do Campeonato Carioca. E mesmo se ele ganhar a Taça Rio, ele não é campeão já do Campeonato Carioca, ele vai para uma semifinal e os melhores, os que tiverem mais pontos durante o campeonato, vão junto dessa semifinal. Carioca é confuso, né? É confuso, cara. A gente demorou 6 anos para se acostumar com a antiga fórmula, que era levar para a final, e aí eles mudam, só tiram o cara da final para semi. Mas isso mostra que o cheirinho tá aí, né? Tem um monte de chance agora pro Continua Flamengo. Continua no ar, né? Mas vamos ver o que acontece. Pois é, o Flamengo... Eu colocaria o Flamengo com um elenco muito forte também no Brasil. Sim. Mas a inconsistência que fica ali na Gávea, eu acho que esse é o único problema que o Flamengo realmente tem. Assim que o time se tornar consistente, o Flamengo com certeza vai passar da piada do cheirinho, né? E até porque o time do Flamengo, ele tem um time, tem um elenco, né? Então você acredita sempre no Flamengo. Essas últimas competições está tendo um pouco de decepção, mas eu acredito que o Flamengo tem tudo para ganhar, e pode ganhar a Taça Rio, pode ir para semifinal, ganhar nos pontos, enfim. E agora vem a Libertadores, vai ser realmente o teste máximo pros times brasileiros. E acredito muito no Flamengo, acho que o Diego vai brilhar muito nessa Libertadores com a ajuda do Guerreiro e com o William Arão também. Desde o ano passado vem jogando muito, desde o Botafogo vem jogando muito o William Arão. Só parar aqui não dá, né? Apesar que ele tá, vem fazendo uns cruzamentos bons até, mas assim. Parar, ninguém é engraçado sabe. Parar. Não dá. O Viseu que tem que ser um destaque pequenininho. Falamos bastante do Fla-Flu, desse jogaço. Agora vamos falar um pouquinho de Champions League, que é gostoso também. O Real Madrid e o Napoli se enfrentam amanhã. O primeiro jogo foi 3-1 pro Real Madrid. E aí, Léo? Dá pro Napoli? Acho bem difícil. Se não tomar gol e fizer 2, classifica. Óbvio, né? Mas com o time que o Real tem, acho bem difícil. Embora esse não seja um dos confrontos que estejam mais definidos, né? Nessa fase da Champions, há confrontos que pra mim já acabou. Esse não é um, embora seja muito difícil pro Napoli. Sim. E só lembrando que no jogo da ida... o Napoli fez o primeiro gol, teve um momento de pressão, e aí o Real desencantou de fazer brilhou. Gol. Brilhou. Mas foi difícil o começo do jogo pro Real Madrid. Foi. Eu acho que passa, mas é um jogo difícil. Eu acho que o Real passa, sim. O Real agora tá vindo com força total. O Bale volta pra esse jogo já, né? Acho que sim. Acho que volta. Então, Bale foi expulso no fim de semana passada, não, no meio de semana passado, do Campeonato Espanhol, que o Real quase perdeu em casa. Então, com o BBC voltando, eu acho que a pressão da torcida do Napoli é bem grande, né? Jogar lá vai ser bem difícil, eles já demonstraram isso lotando lá o Bernabéu. Então, acho que vai dar um pouco a lógica, o BBC completo de novo, acho que o Real Madrid tem tudo pra passar. Pra mim, mesmo com esse 3-1 no jogo de ida lá no Santiago Bernabéu, acho que vai ser um dos jogos mais duros ainda dessa fase da Champions, porque o time do Napoli é muito bom, vem dando show no campeonato italiano. O ataque tá muito bem e acho que o Real vai passar um pouco de sufoco. A torcida, como o Gabriel falou, espetacular do Napoli, invadiu o Madrid e vai ser um jogaço. Eu acho que o problema do Napoli vai ser porque o Napoli vai ter que atacar o Real Madrid. E o jogo do Napoli, eu acho que com Insigne e Calejón, são dois ataques muito fortes pelas pontas. E ali trava um pouco porque a zaga do Real Madrid é muito boa. Mas, né? O Mertens tá numa fase sensacional. Mertens, desculpa, esqueci dele. O Mertens joga Nossa, demais. Tem joga mais demais. Uma coisa, né? Você falou que o Napoli vai pressionar o Real e tem que fazer isso mesmo. Mas a especialidade do Real são os contra-ataques. Entendeu? Se você der o contra-ataque, é suicídio. Não, e eu sei que pode parecer. Há 5, 6 anos atrás podia parecer estranho que eu vou falar. Mas se o Napoli tem uma chance, a chance do Napoli viria se o Casemiro não jogasse. O Casemiro tá jogando É estranho pensar isso, mas. O último jogo do Real Madrid, o Casemiro não jogou. O Real Madrid Sofreu. Passou um sufoco. O Cristiano Ronaldo empatou o jogo nos últimos minutos. Porque... Quem diria, hein? O Casemiro xingado no São Paulo. Tá aí, ó. Demais, titular, né? Do maior clube do mundo. Foi despachado do São Paulo. Mas você, Gabriel, você acha que dá pro Real Madrid subir? Ganhar de novo? Olha, elenco, não tem como discutir o elenco do Real Madrid, né? O que você vai falar mal daquele elenco? Mas eu acredito que tem times em melhor fase. Eu acredito que o Bayern de Munique, esse ano, pra mim, na minha visão, é o mais favorito, junto com o Barcelona. Assina embaixo. Eu acho que dos três que são os melhores hoje, Barcelona, Real Madrid e Bayern de Munique, o que tá jogando mais no momento é o Bayern de Munique. Pra mim, o grande favorito pra ganhar a Champions pela sexta vez é o Bayern de Munique. Nicolas? Ah, eu acho que o Bayern tá com um time muito encaixado, né? O Ancelotti vem fazendo um trabalho espetacular esse ano, com atuações muito boas do time. O time, o Lewandowski, como sempre, fazendo muitos gols. É engraçado como ele mantém uma fase boa todos os anos. Qualquer time que ele passa, ele faz gol. O cara é um monstro mesmo. E o Arsenal vai sofrer bastante, né? Porque elenco estrelado do Bayern também, mas os ingleses, com aquele futebol espetacular que eles têm, nunca se sabe, né? É, e são jogadores que jogam sozinho, né? Você coloca os caras pra jogar, os caras vão jogar, né? Não tem jeito. E eles ganharam do Arsenal de 5-1 no jogo da Liga. Entrar nesse assunto, ganharam do Arsenal e eu acho que não tem mais volta pro Arsenal. Não, não tem, acabou, não tem, acabou. É. E o Wenger tá numa fase ruim, deve ser demitido ao fim da temporada. Acho que a fase dele ruim tá durando desde 2006, se não me engano. Desde aquela final da Champions pro Barça, depois que ele perdeu aquela final, ele nunca mais parou teve uma de trabalhar, fase trabalhar, né? Não ganha nada. Ah, perdeu o Henry, talvez tenha perdido seu principal jogador há 10 anos atrás e acho que não se recuperou desse baque ainda. Não, e o Arsenal acho que é o único time que foi campeão da Premier League invicto, né? Nessa temporada com o Henry, né? De todos, o único que foi campeão invicto nas 38 rodadas foi o Arsenal. Esse Arsenal do Wenger que você falou. É, esse jogo realmente não tem mais o que falar. Acho que não é nem cumprir tabela. Acho que o Arsenal vai dar a vida sim, mas o Bayern é um time muito forte. E o Arsenal não dá sorte, né? Se não me engano, essa é a segunda ou terceira vez que no torneio, de novo, no sorteio, eles caem com o Bayern de Munique. É Bayern de Munique ou Barcelona? Bayern de Munique ou Barcelona? É que assim, Champions é Champions, né? A gente achou que o Barcelona ia dar um show na França e tomou um chocolate do PSG, 4-0. Cuidado com esse time aí, PSG. Né? Mas assim, é muita diferença entre os times, né? O Arsenal tem um bom time, mas a situação do Wenger tá muito complicada lá. É, mesmo com o Sanches sendo a estrela do time, teve um problema no último jogo, ficou no banco, entrou no decorrer da partida, jogou bem quando ele entrou, mas esses problemas extra-campo vem atrapalhando muito o Arsenal e acredito muito na classificação do Bayern de Munique, praticamente possível. É que normalmente a Champions League fica entre torno de Barcelona, Bayern de Munique, não. Real Madrid e uma surpresa. Surpresa. Como foi o Chelsea em 2012? Vocês tinham uma semifinal que era Real e Bayern de Munique, Chelsea e Barcelona, dos quatro acabou dando Chelsea. Aí no outro ano deu Juve, não deu Juve não, a Juve chegou na final, é. Mas aí perdeu. Pegou o MSN na... Borussia depois? É. Não, é Borussia e Bayern. É, o Bayern de Borussia era a exceção e chegou à final, é. É, mas infelizmente esses times nunca ganham, né? Será Real Madrid... A maior zebra da Europa chega, será? O Leicester? O Leicester é gigante. Perdeu o primeiro jogo 2-1, vai jogar na Inglaterra. Um resultado pelo placar mínimo classifica, né? Vamos ver. Eles estão evoluindo agora, né? Sem o Ranieri. É, mas infelizmente, né, gente? Tudo que é bom tem um fim. Vamos encerrar mais esse Arquibancada Mackenzie. Gabriel, sua despedida. Bom, boa noite, Andrei. Boa noite a todos os ouvintes. Muito obrigado por esse programa de volta. Tava com saudade de estar aqui com todos vocês, falando de esporte. Boa noite ao ouvinte, muito obrigado por acompanhar a gente e continua com a gente durante essa semana, o ano só tá começando. Léo. Bom, Andrei, muito obrigado a todos, excelente programa, vamos fazer esse 2017 aí. Tomara que vejamos muitos gols, muitas partidas boas e muitos títulos, né? Boa noite, Nicolas. Boa noite, Andrei, boa noite, companheiro de bancada. Queria pedir desculpas aos ouvintes pelas algumas falhas hoje, me estreia aqui na rádio, mas prometo que durante o ano eu vou melhorar e queria mandar só um beijo especial pra minha mãe, pro meu pai, pra minha irmã e pra minha namorada, que vai ficar um pouco envergonhada quando escutar isso, mas beijo, amor, que amanhã é aniversário dela, então parabéns. Momento fofo. Alan, boa noite. Boa noite, Andrei, boa noite a todos. Queria dizer que eu adorei fazer parte desse programa, né, que hoje é minha estreia, tomara que eu apareça aqui muitas vezes ainda, e que eu queria mandar um beijo para todo mundo, um beijo para todo mundo, inclusive para minha mãe, para o meu pai que estão ouvindo, e para o meu irmão, é isso. Boa noite, ouvinte, boa noite, bancada, bela estreia de vocês, parabéns, fico obrigado, muito feliz de ter vocês aqui com a gente, quero agradecer também a produção de Bruno Paganini e a técnica de Doni Baruti. Boa noite, ouvinte, fui!